Salvador, 35415 acionado, 57 a bordo, 4 horas e 45 minutos de autonomia, alterna Salvador da Plataforma. Gente, é 445 Salvador, confirme só o PV, por gentileza? 57, 57. 57, copiado. Táxi à direita, então, via Pátio 3, na sequência Pátio 1 e Índia, no fone espera 2895. Altímetro no 02, tem uma boa viagem, trip 5415. Silvio Táxi via parte 3, após parte 1 no Índia. Ciente na... pode esperar 1895, trip 5415, obrigado, boa tarde. Para 3567, eu tenho um tráfego da, da trip, uma terra da trip vai taxar a ponte de espera. E tô com um 37 Gol, vai estacionar à sua esquerda no portão 4. Só um instante para puxar, por gentileza. Sim, a gente aguarda até 3567. É 45 na escuta? Afirmo, na escuta, gol no 64. Que na medida possível agiliza o táxi, se dá presente, ingresso segunda esquerda, Juliette, parte 1 no portão de número 4, autorizado até o 4. Juliette, parte 1 no portão 4, gol no 3567, coordene com a sua equipe de solo, 537 Gol, estacionar à sua esquerda no portão 4, autorizado o push, ok? Tá, 635 Gol, estacionar aqui do nosso lado, a gente inicia o nosso pushback, então, 3567. Gol no 166, a previsão aqui para estacionamento é portão de número 8. E estamos com o Embraer 190 naquela posição. Vamos aguardar aí a liberação do portão ou a coordenação da curva aí junto ao Infraero para novo posicionamento no pátio. Gente, obrigado. O posto azul 4206 está no portão 8. 4206 no 8, chama para o táxi. Prossiga para o gol 1, não? É, se consegue. Sim, 67, chama para o táxi, portão 3. Salvador, boa tarde, trip 5464, frente da Sierra, autorização Maceió. Gente, Maceió 190, decola pista 10, curva esquerda após 2 mil pés, a terceira milha, cumpre o perfil subida Pucajamo, transição Caju. em Aracaju, intercepta Golfo 677 e segue até Maceió no nível 190. Controle 119.35, torre 1895 e o código 5573. Autorizado Salvador Maceió, nível 190, decola da 190, curva esquerda, após esquecer a milha ou 2000. Saída Puca, Jambo, Caju, após Caju, intercepta Golfo 677, até Maceió. Transponder 5573, controle de saída 11935, a 218-95, trip 5464. Correto, cotejamento por remota 5 do Pátio Station, pronto, trip, trip. Afirmo, até daqui a pouco. É já, Gol 1, quais são? Corrijo, Gol 1166, mantém a posição antes da Juliette, o portão onde já está sendo liberado pelo Embraer da Azul, na sequência será autorizado para ingresso. Mantém a sua Juliette no 1166. Alô, Chaleiro 6143. 143, táxi via Alfa, portão previsto 01, reportará antes da Juliette aguardando ingresso no pátio. Previsão 01, vai reportar antes da Juliette, mantendo a Alfa 6143. Azul 4206, solo. Proceda. Na posição que se encontra, tem condições de 137-800 ingresso aí à esquerda do portão 8? Só um minutinho, podia repetir. Na posição que se encontra aí, Ah, pode prosseguir com... Desconsidera. Ah, tá bom. O táxi azul 4206 está com 96 a bordo, 3 horas e 40 no Tomi, alterna Maceió. 9h30, 3 e 40, Maceió. Afirma. Copiado, táxi autorizado via pátio, no través do portão 5, fica atento ao rebus da TAM, siga o mesmo ponto de espera número 2, 21895, altinto no 02, Boa Viagem, azul 4206. Autorizado, através do 5, atento ao TAM, estando pronto, 21895, 02, azul 4206. Claro, táxi Tantra 567, 177 a bordo, autonomia de 4 horas e 6 minutos, alternando Rio, Ribeirão Preto. Que é 177, 4 horas e 6 minutos, alternativa é? Ribeirão Preto, Tantra 567. 7 copiado, táxi à direita via Índia, ponto de espera pronto, 2895, altímetro no 0, no 2, Goiás, Tantra 567. Gente, 2895, ponto de espera Tantra 567. Trip 5219, 200 Conquista, Tempo da Serra. 7, 200 Conquista, já temos aprovado, só instante corte. Trip 5219, é? Poxa, 6201, posição 612, está pronto para o estacionamento. Passarão dois tráfegos para cá, o primeiro já passando, o Embraer da Azul, o segundo 37 Gol, após o 37 Gol, está autorizado no meio, chame táxi, 6201. Após o 37, está autorizado, puxa estacionamento, 6201. Gol no 166, azul à esquerda, liberando o ingresso, autorizado até o 8. Após a passagem da zona, libera autorizado até o 8, gol no 166. Chaleia 6143, 537, gol à frente até o portão 1 do pátio principal. Pegue o 37 para o portão 1, 6143. 5219, pronto, cópia? Pronto, cópia. Tipo 5219, autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10 com curva pela direita, saída árvore, após direto Vitória da Conquista, aciona 5576, controle 119.35. 200 para Conquista, decola da 10 com a árvore, após a árvore direto Conquista. Transponder 576, controle 19.35, 3519. Tribo 5219, cotejamento correto, chama para puxa e acionamento. Rocha 6201 com 161 a bordo. Autonomia 03, 0 alterando Guarulhos para o obstáculo. Rocha 6201, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. No ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste 10012. Pátio Índia, 18.05.02, obrigado. Tripe 5209, autorizado, puxa acionamento e chama para táxi. A chamar. 5219, autorizado táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da pista 10, Lachame Torre 118, decimal 95, ajuste 1092. X-ray Delta. Aqui é do solo. Salvador, 35464, no parte 3, para puxa, acionamento. Livre acionar, chama para o táxi, 35464. Vai dar o táxi, 464. Salvador, Oceano 6259, informação Sierra 340 para Guarulhos e sapato para Copa. Sim. Oceano 6259, informação Sierra 340 Guarulhos e sapato para Copa. Oceano 6259, autorizado Guarulhos, via Zulu 16. Nível 360, decola da 10, com curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge, aciona 5003, controle 119.35. Autorizado, Guarulhos 360, via pelo 16, decola da 10, curva dura após, da Euleda bridge, 5003, transição de 935, com controle 6259. 6259, cotejamento correto, chame para puxa acionamento. Solo 35464. 5464, por si. Vai chamar para um novo posicionamento, ok? Chame pronto, 35464. Boa noite, voo 645. Boa noite, prossiga, voo 645. Essa informação aqui, solicito autorização, Vitória. Pronto, qual pegou o 645? Afirma sim. Voo 645, autorizado Vitória, via Upper Whiskey 50, o nível 360. Decola da 10 com curva pela direita, saída da Euleda. Transição Eudes. Aciona 5011. Controle 119.35. Aprovado o Vitória, nível 360, via Upper Whiskey 50. Recola a curva direita, da EU, transmissão LEDA. Então, sua. Aciona 5011, controle 119.35. Recola. No 645, para. Confirmando aqui, é da Euleda após Eudes. Afirma sim, da Euleda após Eudes. Bom, 945, cotejamento correto, chame para o puxa acionamento. Autorizado, Patrícia, chamarei para o puxa acionamento. Salvador 35464 para posicionamento agora no pódio 3. Livre adicional, chame para o táxi 5464. Vai repartar. Para o táxi 35464 com 42 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. 35464, autorizado táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da pista 10, Lacha Metorre em 118.95, ajuste 1012. 9012, autorizado o táxi via Pátio Índia no ponto de espera da 10, Torre 118.95, 35464, via Pátio. São 3897, aguarde para a cópia. São 3897, pronto, cópia? São 3897, autorizado Guarulhos, vento Zulu 10, o nível 340. Decola da 10 com curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge, aciona 5007, controle 119.35. Cliente autorizado Salvador Guarulhos, nível de voo 340, decola 10, curva direita, saída da Elta, da Euleda, após bridge. Intercepta Zulu 16, BHZ, descendente 5007, transponda 119.35, controle 3897. Então, 3897, corrigimento correto, chame para puxa acionamento. Chamará para puxa acionamento 3897. Salvador, voo 645, pushback acionamento, número 4. Deixa o meu puxa. Salvador, Salvador, voo 645, pushback acionamento, gate número 4. 24, chame táxi, voo 645. Chamará para o táxi, voo 645. Aquilo que sei, Valença, mil pés? 7 no transponder, decola pistão no 7, curva direita, via corredores Axé Caxapé. Os controles 119.35, torre 18.96, acione 01 no 7, Lima, Kilo X-Ray. Cópia B? 244, acionamento, táxi decolagem, torre 18.95, da presente, boa viagem. Vou corrigir a rota de acordo com o repetitivo e de acordo com o que o centro tem também. É via Pesolu no zero, via SMAP, após Awake, após Mia e após Upper Zulu 44. E em bridge intercepta pelo Upper Zulu no zero e segue conforme a rota, conforme informado agora, ok? Tá ciente então, tá autorizado 340, Salvador Guarulhos, via Pesolu 10, decola 10, curva direita da Euleda, após Pini, intercepta Pesolu 10, segue MAP, PC, Away, PC, via Pesolu 44, usa 3897, na condição de poder 007, controle 1935. instante, agora é o portão 5 champado. Bora. Salvador, eu tá 3897. Prossiga. É, poderia nos informar, senhor, após dia da Ampezulu 44, qual é o próximo ponto constando aí no plano aprovado pelo centro por 3897? Gol no 645 para o táxi, 130 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 30 de autonomia. É 3 e 30, Campinas, o POBD? 130. 130, 3 horas, Campinas. Copiado, táxi à direita, via Índia, ponto de espera pronto, 2895, altímetro no 012. Ponto de espera pronto, 2895, altímetro no 012, gol no 645. O TAM 3897. Só um instantinho, eu te informo aí após o Ampezulu 44. Tá ok, grato. Ok, após Mia, ingresso e mantém a Ampezulu 44 entrando no tubulão aí até a terminal São Paulo. Mega Economy, busca na linha 25901. Autorizado, chame táxi, 259. Super táxi. Aqui só autorizando para... 7, pátio 5, táxi da direita, Alfa, Juliette, pátio 1, Lima, Mike, Quebec, reporte para a torre 1895 para o cruzamento. Na Quebec para cruzamento na torre 1895 no 4. Para o táxi da CNE 6259, 158 a bordo. Estamos com 5 horas de autonomia, alternando Galeão. 158, 5 horas, Galeão, táxi autorizado aí à direita, Índia. Quando está a ponto, 2895, altímetro no 0, 12, sua gás. Da Índia, posto perto de 25 graus, volta mais. 3897 ao solo, voltando? Na escuta, prossiga. Segundo a sua navegação, qual seria a rota que teria disponível? Aqui pra gente, pelo nosso plano, consta que foi apresentado uma CHG para a rota da navegação. A rota seria a primeira aprovada, Pesulu 10, Bridge, Pesulu 6, BHZ, DCT Trive, DCT Post. Tá ok, e essa modificação, saberia informar onde foi feita? Foi aqui em Salvador? Aguarde, tá, Tá ok, porque a gente chegou com centro e segundo repetitivo também, e a rota foi essa última que a gente pagou aí, conforme a autorização. Por essa rota, plano repetitivo pra gente, após Maricá, pêndulo 44, que seria a mesma UPI 50, a gente não tem os pontos de navegação após Maricá. Se você puder passar ponto a ponto após pra gente, a gente agradece. Ok, aí seria a instrução já do centro, já lá em Brasília. Apesar disso, vamos checar aqui com o centro, porque já não é na nossa área de jurisdição, ainda que dentro da FIA correspondente seria a Recife, já seria na área de Brasília. Mas vou checar aqui com o centro. Ok, eu te agradeço, só porque aí é uma questão de segurança de um incidente ou uma falha de comunicações. Está 10 minutos aqui tentando acertar essa rota a partir de Mia, porque a gente não tem informação precisa. A aerovia Otas 144 interceptando lá em Maricá, ela segue até o limite da terminal, seria a posição Sequipa, segundo a nossa carta aqui, Serra Eco, Kilo, Papá, Alfa, na Tota Otas 144, que coincidiria com a Operis 50. Só um pouquinho, deixa eu ver se ele aceita aqui. Cara, intercepta na Peslo 44 via Mia e a último ponto aí na intercepção já com a terminal São Paulo seria Sequipa. É, mas aí eu não tenho uma estar a partir de Sequipa. Eu tenho a partir de Ronald. Gente, vou checar aqui, deixa eu fazer. Obrigado. Solo é o TAN 3897. Prossiga. Eu vou cotejar só para ficar registrado, caso haja uma falha de comunicações no caminho. Então, nós temos essa rota como o senhor passou, até Mia, depois na aerovia até Sekpa, e a partir de Sekpa nós inserimos aqui a chegada Nilsa 4 para 27 de Guarulhos, ok? Nilsa 4 para 27 Guarulhos. Correto. Já vou te chamar para o pushback instante. É, inserindo a chegada aí, mas inicialmente a chegada seria paga já com o centro Recife, correção, o centro Brasília já na área de Brasília, ok? Não, ok, é só porque como está um plano completamente diferente do planejado e ficou essa pequena confusão, só para ficar gravado, se a gente tiver uma falha de comunicação aí no caminho, a TC sabe o que esperar. Tá, ok, certo. Salvador 3897, pronto para posicionamento. Autorizado, segundo táxi na 307. Autorizado, para você. Paulo, boa noite, Gol 971, livra pela Foxtrot. Gente, boa noite, Gol 971, táxi autorizado Alfa, reporte antes da Juliette, o portão previsto é o 01. Alfa, antes da Juliette, 01, 9971. Antes da Juliette, 971. Bruno 971, esquerda Juliette, pátio no portão 01, autorizado. Esquerda Juliette, pátio para o portão 01, gol 971.